O poema que se vai seguir, intitulado Tudo se Acaba, é uma comovida homenagem póstuma ao saudoso cantor santareno Expedito Toscano. Ao fundo, pode-se ouvi-lo cantando a valsa O Adeus do Seresteiro, que tem versos deste locutor e melodia de Wilson Fonseca.